Fred. Essa é mais uma do Luan Santana que tá no repertório do Melhorzinho. Gil Fernandes. É que outra pessoa não vai ser esta pessoa que tá na minha frente agora, dizendo coisas lindas pra me mandar embora. Pra que tanto jeito pra me arrancar do peito? Fica comigo então, se eu sou perfeito. E joga meus defeitos no ventilador. Não precisa dar carinho pra negar amor. Facilita o meu esquecimento. Não beleza, me pisa, eu aguento. Eu aguento. Vem com pancada e xingamento. Faz eu te odiar neste momento. E essa vai pro empresário Tutu de Entretenimento. Alô, meu parceiro Coruja, meu parceiro Júlio Souza. Portal do Rocha. É que outra pessoa não vai ser esta pessoa que tá na minha frente agora, dizendo coisas lindas pra me mandar embora. Pra que tanto jeito pra me arrancar do peito? Fica comigo então, se eu sou perfeito. E joga meus defeitos no ventilador. Não precisa dar carinho pra negar amor. Facilita o meu esquecimento. Não me avisa, me diz, eu aguento. Vem com pancada e xingamento. Eu imploro, por favor, facilita meu esquecimento. Não me alisa, me pisa, eu aguento. Eu aguento. Vem com pancada e xingamento.